paixão. Bateu os tambores do meu coração. Você chegou e me deixou no chão. Quando estou contigo, perco a razão. Aconteceu, você virou paixão. Bateu os tambores do meu coração. Você chegou e me deixou no chão. Quando estou contigo, perco a razão. Tenho tantos segredos pra te contar e uma coisa linda para te dar. Amor, amor. Seus olhos é fraquinha, cor do verão. Pra mim você é a mais bela canção. De amor, de amor. Aê, aê, aô. Aê, aê, aô. Aê, aê, aô. Aê, aê, aô. Aconteceu, você virou paixão. Bateu os tambores do meu coração. Você chegou e me deixou no chão. Quando estou contigo, perco a razão. Aconteceu, você virou paixão. Bateu os tambores do meu coração. Você chegou e me deixou no chão. Quando estou contigo, perco a razão. Tudo que é perfeito lembra você. Seu corpo, seu jeito me dá prazer. E amor, e amor. E quando me beija, fico a sonhar. Penso em mil maneiras pra te falar. De amor, de amor. Linda para te dar. Amor, amor. Seus olhos é fatia, cor do verão. Pra mim você é a mais bela canção. De amor,